Aproveito bem-vindo ao espaço de debate da sexta-feira da Development Workshop. Temos como preletor o Sr. José Capitão, que vai nos brindar com um tema sobre ferramenta de gestão, ferramenta de geoprocessamento aplicado à saúde. José Capitão, licenciado em engenharia geográfica, com algumas experiências em topografia, sistema de informação geográfica e cartografia, fruto do seu percurso profissional, será o nosso preletor desta sexta-feira. Sendo assim, tenho a bondade de passar a palavra ao senhor José Capitão para nos agraciar com esse tema interessantíssimo. Começo por saudar todos os presentes. Para esse espaço, trago a temática geoprocessamento, ou seja, ferramentas de geoprocessamento aplicadas à saúde. Bem, penso ser um tema pertinente porque as ferramentas de geoprocessamento nos dias de hoje tornaram-se ferramentas de grande utilidade, não só para a saúde, como para outras áreas. O geoprocessamento nos dias de hoje tornaram-se ferramentas de grande utilidade porque têm a capacidade de integrar inúmeras operações, como levantamento, armazenamento, manipulação e seleção de dados. É ainda possível integrar dados de diferentes áreas, como socioeconômico, demográfico e ambientais. Bem, mais lá em frente poderemos ver exemplos de aplicação, como o tema de estudo, não é? Ferramentas de aplicação à saúde. Exemplo prático e real, que de facto ocorreu no município do Dande, esse no bairro Cabungo. Bem, o geoprocessamento não é nada mais que o conjunto de outras tecnologias, nomeadamente o sistema de posicionamento global GPS, sistema de informação geográfica, e que tem então a capacidade de recolher e tratar informações georreferenciadas. Vamos prestar atenção nas duas primeiras tecnologias, o sistema de posicionamento global GPS e o sistema de informação geográfica, porque essas tecnologias serviu de apoio para a realização do trabalho que a posterior será apresentado o resultado. Bem, o sistema de posicionamento global GPS não é nada mais que a tecnologia, ou seja, o sistema estruturado por segmentos, segmento espacial, segmento de controle e de utilizador. Bem, esta tecnologia, ou seja, estes segmentos, o espacial concretamente, é formado por todo o conjunto de satélites que estão em órbita sobre a Terra e que permitem então a obtenção da posição de coordenadas de qualquer utilizador aqui na Terra. Bem, já o segmento de controle é formado por estações de controle que permite fazer a gestão de todo o sistema GPS. O segmento do receptor ou segmento de utilizadores é formado por toda a componente de receptores que existe ao longo da Terra e a sua técnica de aplicação nas mais diversas áreas. Bem, o GPS tem muitas aplicações. Podemos aqui ver exemplo de aplicação na área militar para navegação de mísseis, na aterragem de aeronaves. Também tem aplicações no planeamento rural, aplicações no planeamento urbano, enfim. A precisão de aplicação desta ferramenta varia muito em função do objetivo a que se pretende que se pretende alcançar. Por exemplo, para questões como navegação de mísseis, sistema de aterragem de aeronaves, implantação de uma estrada, aí aceita-se tolerâncias de precisão na ordem de centímetros e milímetros. Já para casos como mapeamento de distribuição de doença, planeamento de traçado de estradas, é aceitável precisões da ordem de 2 a 10 metros. Portanto, o que determina a aplicação é o objetivo no qual se pretende alcançar. O sistema de informação geográfica é composto basicamente por 5 elementos, que são as pessoas, os dados, os procedimentos, o hardware e o software. Bem, o sistema de informação geográfica é de facto uma ferramenta, um sistema que auxilia no entendimento de factos que ocorrem no espaço geográfico. Esta ferramenta tem vindo a ganhar muita popularidade face à sua aplicação e, além da saúde, existem outras aplicações. Isso depende do objetivo, então, que se pretender alcançar com a utilização desta ferramenta. Tem praticamente 4 funções básicas, que é a aquisição de dados, a gestão dos dados, a visualização e representação cartográfica e, por último, a consulta e análise. Além de serem, ou seja, o geoprocessamento, na realidade, já vem a ser utilizado há algum tempo. Um exemplo muito clássico é o histórico que aconteceu em Londres, quando o Sr. John Snow, um médico inglês, procurou então utilizar esta tecnologia, mas de forma rudimentar. Na altura, a cidade de Londres vivia uma epidemia de cólera e vitimou muitas pessoas e levou também à evacuação de tantas outras. John Snow, sobre o mapa da cidade de Londres, procurou estabelecer relação geográfica com a epidemia que afligia a zona. Bem, ele considerou os casos de cólera como pontos e os poços de água como sendo X. E sobre este mapa percebeu que havia bastante aglomeração nos pontos próximos do X e percebeu logo que esta era de facto a evidência que fazia com que a epidemia se alastrasse cada vez mais. E fruto desta análise, decidiu-se então a proibição de aceder às poças. Bem, face a esta proibição, verificou-se uma diminuição considerável dos casos de cólera. Bem, atualmente utiliza-se esta ferramenta para a área de saúde, mas é com recurso a ferramentas computacionais. John Snow utilizou de forma muito rudimentar, sem ferramentas computacionais. Bem, para a nossa realidade, eu destaco aqui o trabalho que foi desenvolvido em 2013, na qual pretendeu-se entender a dinâmica, a distribuição da xistossomiase no bairro Cabunga. Mais em frente, então, vamos ver alguns resultados relacionados a esse estudo. Bem, o projeto de intervenção e controle efetivo da xistossomiase em crianças dos 12 aos 15 anos na província de Bento teve como objetivo comparar a efetividade do controle integrado da doença através de um programa baseado na escola e outro baseado na comunidade. Bem, é importante realçar aqui que esse trabalho que apresento teve como base o trabalho de fim de curso para obtenção de grau de licenciatura. E teve como suporte o Centro de Investigação em Saúde em Angola, localizado na província de Bengo. Bem, é importante também perceber o que é de facto a xistossomiase, ou simplesmente a xistossomose. Bem, esta doença é também conhecida por doença dos rios. É comum nas zonas em que tem debilidade ao acesso à água potável. Esta doença normalmente, ou seja, o indivíduo infectado com esta doença normalmente surge quando as larvas do caracol penetram na pele do indivíduo que tiver contato com esta água. Bem, essas larvas no corpo do homem ou do indivíduo infectado desenvolvem-se e as fêmeas eliminam os seus óvulos através da urina e das fezes, dando desta forma continuidade ao ciclo de infecção da doença. Bem, a forma clássica ou o sintoma clássico desta doença é mal-estar geral, dores de barriga e em casos muito mais avançados, aparece percentagem de sangue na urina ou nas fezes. Bem, a forma mais eficaz de eliminar com a doença é, de facto, melhorar as condições de saneamento básico da população. O bairro Cabongo foi selecionado por estas questões, por essa razão, por, de facto, não ter as condições básicas de saneamento conforme se esperava. Bem, conforme disse, este trabalho foi desenvolvido na província do Bengo, no município do Ganda, no bairro Cabongo. Bem, o bairro Cabongo tem uma área de cerca de 7 km quadrados e fica distanciado a cerca de 13 km do centro de Caxias. O bairro está dividido em dois setores. Setor 1 e setor 2. Bem, em função dos dados recolhidos, foi possível perceber o número de habitantes que o bairro alberga, 454, distribuídos em 166 agregados familiares, e vê-se então que o setor 1 é o mais populoso em relação ao setor 2. De toda a população geral, foi então selecionado 192 crianças, dos 2 aos 15 anos, que serviram como intervenientes direto do estudo, do trabalho. Bem, para a realização do trabalho foram utilizados materiais como computadores, GPS portátil, impressora e, a nível de softwares, foi utilizado ArcGIS, o AutoCAD Civil 3D, o DNGR GPS, o Google Earth, assim como o Microsoft Office. Bem, após a implementação ou o tratamento dos dados colhidos no campo, foi então possível fazer ou editar mapas que serviram de análise e influenciando desta forma positivamente para a obtenção dos resultados. Bem, este é o mapa global da distribuição da residência de todos os participantes do estudo. O contorno verde representa o limite do bairro. Já o contorno azul, com semelhança à configuração do mapa da África, mas de forma invertida, esta é a Lagoa do Bueno. Esta lagoa é a principal fonte de água desta população. Bem, já no lado direito, é possível ver a concentração de residências. Bem, estas residências fazem parte do setor 1. Ao passo que no lado esquerdo podemos ver a dispersão das residências, essas são as residências do setor 2. Não existem limites físicos que de representação dos bairros. Bem, É possível perceber a diferença entre os dois setores através da identificação de cada residência. Bem, se prestarmos atenção nas letras que aparecem aí como se fossem uma legenda, temos, para o nosso lado esquerdo, temos CBG-020056. Bem, esse CBG é a designação da identificação da residência, que é bairro, quer dizer cabungo. O 02 representa o setor, setor 2, e os números a seguir é o número da residência em questão. No contorno da Lagoa Bueco, podemos ver cerca de 8 pontos avermelhados. Esses pontos são os pontos em que a população frequenta para ter acesso à lagoa. Bem, desses 8 pontos, foram selecionados 2, um para cada setor, que serviu então de referência para o estudo que apresentamos. Bem, este mapa é um mapa mais singular ou menos abrangente em termos de espaço do bairro. Estão apenas representadas todas as residências do setor 1. E o ponto a que mais vezes ou maioritariamente a população recorre para ter acesso à água. Bem, este ponto nós tivemos informações através de constatação em loco, assim como depoimento fruto da entrevista que levou-se a cabo pelo projeto CISI. Bem, análogo ao que se fez para o setor 1, o setor 2 também está representado a todas as casas desse setor, os participantes do estudo, assim como o ponto a que maioritariamente e frequentemente a população deste setor recorre para ter acesso à água. Bem, em função desses referenciais, desses pontos onde a população recorre para ter acesso à água, foram então estabelecidos 3 raios com valores diferentes, valores de 250, 450 e 650 metros, que serviu para avaliar ou entender a relação existente entre os pontos na qual a população recorre para ter a água e a distribuição das casas no espaço. Bem, podemos aqui ver que para o setor 1, há uma abrangência no raio de 250 metros de 13 residências. Já para o primeiro raio, ou seja, o primeiro anel, que é formado pelo raio de 250 metros e 450 metros, abrangeu cerca de 27 agregados familiares. E, por fim, no raio formado entre o anel formado entre o raio de 450 metros e 650 metros, houve uma abrangência de cerca de 9 residências. Podemos ver que o primeiro anel é que abrange maior número de residências. Bem, o mesmo fez-se com o setor 2. Estabeleceu-se 3 raios de 250, 450 e, por último, 750 metros. Podemos ver que o primeiro anel abrangiu apenas uma residência, já o segundo anel abrangiu cerca de 13 agregados familiares. Bem, foi também possível, através dos dados recolhidos, criar uma base de dados em Excel, onde foram consideradas algumas variáveis, como sexo, idade, número de vezes com que as pessoas recorrem para ter acesso à lagoa, os resultados clínicos das amostras que foram colhidas, assim como outras variáveis. Por questão de confidencialidade, foram retiradas os nomes dos participantes do estudo, assim como as identificações de suas residências. Bem, através do recurso a técnicas de estatística descritiva, foi então possível obter dados que serão apresentados. Bem, foi possível perceber, através deste gráfico, que relaciona a distribuição dos participantes do estudo de sexo e idade, que das 192 crianças que participaram do estudo, 94 são meninas e 98 são rapazes. Este gráfico mostra a relação, os resultados clínicos obtidos das crianças. Vamos prestar atenção, por favor, às crianças de 9 anos e de 14 anos que participaram do estudo. Do total de 12 crianças de 9 anos, todas elas estão infectadas com a xistossomiase. O mesmo acontece com as crianças de 14 anos. Das duas que participaram, as duas também estão infectadas. Bem, das crianças infectadas, foi então determinado graus de infecção. Bem, dizer aqui que a Organização Mundial da Saúde estabelece 3 graus de infecção, que é o grau ligeiro, grau moderado e o grau elevado. É considerado o grau elevado quando os resultados clínicos apresentar uma variação de 1 a 49 ovos em 10 ml de urina. E já para o grau moderado, é considerado quando os resultados clínicos apresentarem uma variação de 50 a 499 ovos por 10 ml de urina. E é considerado elevado quando os resultados apresentarem acima de 500 ovos por 10 ml de urina. Podemos ver que para o caso elevado é mais notável. O total de crianças infectadas, grande parte delas está infectada com grau elevado. Bem, este gráfico mostra a relação que existe entre o contacto com a água e o diagnóstico clínico. Podemos ver que do total de crianças que tiveram contacto com a água, ou seja, do total de crianças que participaram do estudo, 173 tiveram contacto com a água e dessas 173, 135 estão infectadas contra 38 que não estão infectadas. É um número bastante reduzido. Apenas 6 pessoas que afirmam não ter contacto com a água, e dessas 6 pessoas, 2 estão infectadas e 4 não estão infectadas. Bem, este gráfico mostra o número de vezes com que as pessoas têm contacto com a água. Grande parte das pessoas, cerca de 61%, têm contacto mais de 2 vezes por dia. Uma minoria bastante desprezível são as pessoas que afirmaram que têm tido contacto com a água 1 a 2 vezes por semana. Podemos aqui ter um indicador que grande parte da população tendo contacto com esta água é de facto um fator de risco para a população. Bem, este gráfico mostra a finalidade com que as pessoas têm contacto com esta água. Bem, grande parte utiliza para banhar, outras para brincar, cerca de 22, e uma minoria bastante desprezível que usa para beber ou então para cozinhar. Houve também necessidade de entender se as residências têm de facto latrinas, porque um dos fatores de prevalência desta doença é a falta de saneamento, e não tendo latrina é de facto um risco à saúde pública. Das pessoas que foram contactadas, 65 afirmaram que têm latrinas, apenas 110, ou seja, grande parte, 110, disseram que não têm latrina. E 6 pessoas não souberam responder se de facto têm ou não. Também procurou-se analisar a aproximação à lagoa. Do leque de crianças que participaram do estudo, podemos ver que 45 destas, cerca de 25%, estão próximos à lagoa num raio de 250 metros e 75 num raio de, ou seja, e cerca de 75 no primeiro anel, que é o raio formado entre o raio de 250 e de 450 metros. E 61 pessoas estão dentro do anel formado pelos raios de 450 e 650 metros. Bem, aqui são resultados que mostram a relação existente entre a aproximação à lagoa e o contacto com a água. Bem, das 173 crianças que estão infectadas com a xistosomiase, 43 estão no raio de 250 metros, 72 no primeiro anel e, por último, 57 no segundo anel. Bem, depois vem a relação entre o grau de infecção e o contacto com a lagoa. Bem, das crianças infectadas com grau elevado, 100% delas, quase 67 crianças, tiveram contacto com a lagoa. Já para o grau moderado, 57 crianças é o número na qual tiveram contacto com a lagoa. Já para o grau ligeiro, das 14 crianças que têm contacto com a lagoa, não é? As 100% estão infectadas com grau ligeiro. Bem, em função dos resultados, foi então possível definir, ou seja, fazer o resumo, e que serviu também de conclusão. Concluiu-se que a associação das ferramentas de processamento no estudo da xistossomiase teve grande importância, porque permitiu a elaboração de mapas, possibilitou a relacionar a distribuição das residências e os pontos de acesso com a água, que, de acordo com os resultados, representa a maior fonte de risco para a prevalência da doença. O número de infectados, de crianças infectadas, é grande, e dentre elas, o que apresenta maior percentagem é o grau elevado. Assim como o diagnóstico clínico, estar ou não infectado, não resulta da maior ou menor proximidade à lagoa. Julgamos que esta situação deveu-se ao facto da população estarem todas expostas aos mesmos riscos. As condições de saneamento, como falta de latrina e água potável, assim como o comportamento das pessoas, provaram ser, então, propícios para a prevalência da doença. O contacto com a lagoa não aumenta em função da distância à lagoa, nem sequer o seu grau de infecção, que podia ser pessoas mais perto, que vivam mais perto ou então mais longe. Ok. Portanto, só me resta agradecer pela oportunidade de poder continuar com vocês. Muito obrigado, Sr. Capitão, pela bela apresentação. Sendo assim, damos a abertura ao espaço de debate, a um tema que despertou muita curiosidade, em particular o meu caso, quando falou-se de aplicativos para auxiliar na saúde. Bom, eu estava já a pensar, seria um aplicativo que a gente descreva a doença e temos logo o resultado e a saúde. Mas pronto, acredito que vão surgir muitas perguntas aqui que vai levantar o nosso debate, vai fazer com que o nosso debate seja interessante. Sendo assim, está aberto, quem tiver alguma questão. Senhora, por favor. José, ontem fez a sua computadora, ontem fez os seus estudos? A escola? Sim, yeah, a universidade. A Universidade de China, Faculdade de Ciências. E este estudo foi aproveitado na prática pela a Direção Municipal de Saúde? Apresentou os resultados ali no terreno? Foi aproveitado? Este estudo foi desenvolvido no âmbito de um estágio interno. E o Centro de Investigação CISA é um centro voltado à investigação para a área da saúde. E existem plataformas de recolha de dados e monitorização das populações para auxiliar, então, no processo de evolução do meio. E, periodicamente, em função dos resultados que eles obtêm através de seus estudos, têm servido de publicações, têm auxiliado o Ministério da Saúde, que é um dos parceiros do centro, para, então, influenciar no processo de tomada de decisão com relação à saúde. Houve também informações de que podia ser publicado o trabalho através da escola, só que infelizmente não houve sequência com relação a esse objetivo, a essa vontade. O José ainda está a estudar ou já terminou os seus estudos? Já terminei. Já terminei há cerca de 4 anos. Ah, ok. Sim. E está engajado numa instituição onde os seus conhecimentos serão aproveitados? Bem, a esta altura não tenho qualquer contato com profissional com alguma instituição. Eu tive contato há bem pouco tempo, mas não na área voltada a sistemas de informação geográfica e processamento. Estava voltado à área de topografia. E então, como sempre foi vontade minha poder partilhar este estudo para servir de modelo, para se calhar de forma direta ou indireta poder influenciar ou dar a conhecer aos órgãos que de facto têm poderes para a decisão e servir então para aplicar, quer seja para outras doenças, quer seja para questões mais, para outras questões mais voltadas à área de saúde. Uma questão que queria colocar no contexto do processamento, a aplicação que se faz na saúde. Quando, no caso das doenças infecciosas, devido à mobilidade social, alguém pode se mover de uma localidade para outra, e carregar uma doença acontecida, depois contagiar a localidade, para a localidade em que ele encontrou, em que ele se moveu. Eu acho que, para esse tipo de caso, a análise da doença, utilizando os métodos de geoprocessamento, também é resultados positivos, também nos dá realmente verdadeiras causas da doença naquela localidade. Bem, eu cheguei a afirmar aqui que o sistema de informação geográfica, ou seja, o geoprocessamento, engloba várias tecnologias. Um deles é o sistema de informação geográfica. Bem, o sistema de informação geográfica é de facto um sistema ou uma ferramenta que permite entender factos que ocorrem no espaço geográfico. Vamos dar um exemplo. Eu podia ter uma doença como Marburgo, imaginemos. Eu, se me deslocar daqui para uma determinada localidade, com certeza as pessoas poderão estar infectadas através de mim, não é? E não será apenas uma pessoa, será um mundo. Bem, é possível nós utilizar ferramentas de geoprocessamento para poder demarcar e mapear a zona na qual tem, está a ser afetada. E através exatamente, através de inquérito, podemos ter noção de onde é o epicentro. Ok? Então, penso que utilizando esta ferramenta é possível obter resultados que auxiliam para o processo de prevenção da doença. Nesse caso, as causas estarão mais... Bem, as causas da doença... Por exemplo, o Marburg. As causas, pelo que sei, é uma doença viral. Né? E então, sendo viral, essa é a origem da doença. Né? E para evitar a doença, é necessário que se criem mecanismos de quarentena para que não se alastre. Saber exatamente a área em que a população está afetada, não que vai ter exatamente o número de pessoas, exatamente o número de pessoas que estão afetadas. Agora, algo interessante que também apareceu é que, de acordo com a localidade infectada, há possibilidade de serem, né, postas algumas hipóteses daquilo que sejam as causas. Por exemplo, da localidade assim, a falta de saneamento. Foi vista de acordo com a localidade. Exatamente. Agora, já quando há mobilidade social, ataca a mobilidade de alguém já infectado na localidade, não se sabe quais são as coisas dentro da localidade. Tipo, as causas são mais difíceis de serem buscadas. Bem, para este caso, para sabermos se de facto tem uma determinada doença, é em função de resultados clínicos, ok? Não tem nada a ver com ferramentas de geoprocessamento. É, alguém está doente. Quem trata disso é a área da saúde, vai fazer o diagnóstico. Agora, para auxiliar, saber se de facto onde é o número de pessoas, como estão distribuídas no espaço, isso já é ferramentas de geoprocessamento que auxilia. Senão, no... O geoprocessamento não tem nada a ver com questões clínicas, não. É apenas uma ferramenta que auxilia, para o nosso caso, que auxilia a saúde. Quais principais novidades para nós aqui na VEDAP? Porque nós também trabalhamos com essa ferramenta, okay. E até temos alguns métodos que têm incluídos. E, bom, mas o que nos chamou realmente a despertou a nossa atenção era a questão aí de saúde. A DW já fez várias pesquisas. Eu não sei se já fizemos alguma no ramo de saúde, sim. Já. Já. Por exemplo, ontem assisti o noticiário e houve uma notícia que falava sobre surto de cólera em Cabinda. E tem como origem o lugar onde as pessoas recorrem para tirar água. É uma fossa. É uma cacimba, chamamos de vulgarmente cacimba. Bem, para este caso, está identificado a origem. Para utilizarmos as ferramentas de geoprocessamento, aí só vamos nos apegar às pessoas que estão infectadas, né, através de recolha de coordenadas dessas casas, para saber onde elas estão e tentar relacionar com o local em que é a fonte desta doença. Bem, existem muitas aplicações até que se calhar eu não faço ideias, que pode se aplicar na saúde através do geoprocessamento. Desde há bem pouco tempo que surgiu-me esta necessidade de poder entender mais quais são as aplicações que tem, não só na saúde como em outras. E uma das formas de dar início a esse desafio meu é poder partilhar aquilo que esse estudo que na qual eu fiz parte e deste poder então obter mais outras informações de outros lugares. Eu gostaria de saber, foi um projeto individual ou um coletivo? E se foi coletivo, quais são as pessoas que ou os grau acadêmico individual, a área do saber que teve envolvida, eram médicos, qual são o pessoal que teve envolvido nisso? Sim. Este trabalho para os dados, ou seja, o trabalho de licenciatura, fomos dois colegas, duas pessoas, e o trabalho em si, a recolha de dados, o recenseamento, a administração médica, os resultados clínicos, foram obtidos através do Centro de Investigação em Saúde. Bem, além das xistossomiase, existem outras doenças como cólera, como as diarreias, os paludismos, que periodicamente estão a ser monitoradas através do Centro de Investigação em Saúde. Portanto, existe um departamento médico, existe um departamento de gestão de dados e existe equipas de campo que periodicamente fazem visita às casas dos habitantes e, em função de todos esses dados, foi então filtrado informações que nos serviu de útil para aplicarmos esta tecnologia, o geoprocessamento. Okay. Vocês só detectam um problema, não dão solução? Bem, o Centro de Investigação em Saúde também administra, como é que diria? Qual é o termo mais simples para expressar isso? O Centro de Investigação em Saúde, além de ter noção das epidemias ou das doenças que afligem aquela população, também dá aconselhamentos, dá medicação das mais básicas, claro. Por exemplo, o xistossomiase é uma doença que pode ser prevenida através da injeção, da administração de praziquantel. Durante esse trabalho, o Centro de Investigação inicialmente administrou praziquantel para aquela população do bairro. Portanto, dizer que o centro só identifica os problemas e não tem qualquer intervenção direta ou indireta deles, eu não posso responder, não tenho informação relacionada a isso. Pelo que eu pude entender, porque Nós também temos um inquérito. Temos algumas perguntas, até perguntas que têm a ver também com a saúde e saneamento. E pelo que eu pude entender, durante o tempo que nós tivemos lá, não parecia ter alguém ou alguma instituição velado tanto faz na saúde, saneamento ou com a educação, okay. Em, apoiando ou aconselhando aquela população. Okay. O Centro de Investigação em Saúde está sediado no Cachito, próximo ao Hospital Provincial do Bengo. É lá onde está a instalação. Não sei se prestou atenção quando foi para lá. Umas placas, como se fosse identificação, logo na entrada das casas. Uma placa de cor preta com letras brancas. Ok. Aquelas placas são a identificação de cada casa. Ok. Eu, por exemplo, já encontrei essas placas postas, porque o centro já existe desde 2017. Desde 2007 e desde esta data em diante, foram sempre fazendo trabalhos do género. Ou seja, eles têm o sistema de informação geográfica toda do município do Dande. Quero dizer que ao longo do município do Dande, grande parte das residências, não posso afirmar todas, têm uma identificação. Bem, esta identificação é que normalmente, o pessoal do campo de inquérito, de entrevistas, recorrem através, sobre essa referência. Ou seja, o pessoal do campo de inquérito verbal, por exemplo, definem uma jornada. Vamos para o bairro Y. Através daquelas coordenadas, eles também andam com o GPS, chegam lá, metem as coordenadas, identificam a casa, fazem a entrevista de rotina e depois essas informações é atualizada na plataforma permanente do Centro de Investigação. Eu acredito que na altura em que foi, esteve lá, não foi, não esteve, se calhar, definido para visitas normais de campo. Porque realmente eu confirmo e eu tenho contato com o pessoal de lá, as visitas têm sido frequentes. Uma sonda, é na mesma área onde fizemos o programa com o BP há uns anos atrás, com os filtros de água, aquelas azuis? Eu não cheguei daí, eu não sei se é lá, não sei. Tem tempo que eu falo da água. Eu não sei, tem só o pessoal da água. Mas nós fomos dessa vez que fizemos o trabalho com o IPA. Mais alguém? Mais uma questão. Sim. As visitas ou monitoramento, é só feita aquelas casas que já foram mapeadas, identificadas, ou, por exemplo, se chegarem, podem fazer um outro departamento numa outra casa. Ou são as mesmas casas já identificadas? Bem, o tempo que estive lá, cerca de um ano e pouco, eu fui responsável pela atualização cartográfica também. O que é que acontece? Existem bairros que podiam levar algum tempo sem visita. E quando fôssemos fazer visita, eu, da área de mapeamento, os colegas do relacionados à plataforma de entrevistas, enfim, se perceber alguma casa nova, demolição de alguma casa, recolhe-se as coordenadas da casa, a nova ou a que deixa de existir, ou que deixou de existir, e faz-se então a atualização na base, na plataforma permanente do Sistema de Informação Geográfica. Então, essas visitas é sempre acompanhado com a constatação se tem algum agregado familiar novo, se deixou de existir algum agregado. É sempre visitas, não apenas para fins de colher informações no âmbito verbal, saber aquelas visitas de rotina, não apenas isso, também essas visitas serviam para atualizar a base cultural. A base topográfica era apenas do município ou da província? Era do município, porque a área de estudo do projeto CISA é do município de Dandre. Todos os bairros do município de Dandre estão sobre uma plataforma, estão geograficamente armazenadas sobre uma plataforma geográfica. Esse centro não pode aplicar o seu estudo fora da província? Né? Bem, eu penso que existem limitações. Isso requer muitos custos e isso penso que... Eu penso que o tempo que eu estive lá, vontade, penso que não falta do centro. A questão é materialização. Por exemplo, quando o centro foi criado em 2017, segundo os relatos que eu obtive de lá. Foi com o objetivo de, em curto ou médio prazo, ser transformado um centro público. Mas até hoje o centro ainda não foi passado, não foi tornado público. Então, existem políticas que se calhar pudessem limitar esse desejo de trabalhar em áreas mais abrangentes. Deixa eu ver aqui. O Ministério da Saúde não tem conhecimento desse estudo? Conhecimento, eu penso que tem. Eu penso que tem, porque o Ministério da Saúde, assim como a organização Calof, dada em uma organização portuguesa, tem em parceria com este centro. Tendo parceria, sendo parceiro, está a par de tudo quanto é estudo que se desenvolve. Em países, existe também já uma área de geoprocessamento que desenvolve esses trabalhos para conseguir a aceitação. Exatamente, porque quando há centros de investigação em saúde, não é? Auxiliado por geoprocessamento. Normalmente o Centro de Investigação em Saúde tem sempre uma plataforma de recolha de dados geográficos e não só. É precisamente para auxiliar na tomada de decisão neste campo. Eu não sei quando é que vamos viver essa realidade, porque eu já li muitas publicações do Brasil, existem vários centros, e permanentemente envolvem-se em situações relacionadas à saúde, como endemias, pandemias, enfim. Já no caso Angola, não é? Se de facto existem centros paralelos a esse, ou órgãos que normalmente estão voltados à investigação à saúde, isso eu realmente não vejo. E para uma tomada de decisão mais acertada, penso que os centros seria de grande relevância serem tidos em conta para que os resultados sejam mais precisos. Até porque essa doença tem sido comum nas áreas em que tem rios e lagos, né? Exatamente. Agora, exato, resta saber se pesquisas como a tua, o Ministério da Saúde, já não tem lá algumas, ou... Bem, é possível que tenha. É possível que tenha. Porque... Desculpe só. Por exemplo, quando nós recorremos à administração do Dandre para buscar informações relacionadas ao número de populações que, de população que existe no município de Dandre, por incrível que pareça, os dados que nos foi fornecido foram dados exatamente do centro, ok? Quer dizer que o centro tem tem participado, tem contribuído para questões de recenseamento, para questões de informações de geográfica da própria da própria área de estudo. Sim. Então o próprio centro tem mais dados que a própria administração. Relacionado à geográfica. Exatamente. É fácil também a gente perceber, quando a gente vai nas administrações, quase que não tem informação alguma. E o Centro de Investigação Anual tem participado em conferências de centros de investigação em saúde. E normalmente apresentam resultados de estudos que fazem. O último ano que estive lá, o ano a seguir, no caso em 2014, participaram na África do Sul, onde esteve lá centros ligados à investigação à saúde de várias partes do mundo. E foi apresentado também outros estudos, porque o estudo de xistossomiase desenvolvido pelo centro pelo CISA não é um estudo único. Faz-se estudo relacionado à malária, às doenças comuns das sociedades em que tem deficiência de saneamento. Alguma questão? Alguma questão, senhor? Não. Ok. Sendo assim, acho que estamos satisfeitos pela apresentação. Só temos a agradecer e esperamos tê-lo novamente aqui no nosso espaço de debate. Desde já lhe convidamos para o debate da próxima semana. Okay. São todas as sextas-feiras. Seja bem-vindo. E volto a dizer, só temos a agradecer e que tenha um bom dia. Obrigado. Muito obrigado. Capitão.